Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Bem-vindos ao aquecimento verbal. É os 28 minutos, mas vou deixar esta treta. Não dá. Olá! Olha a Laura! Eu ouvi uma voz, o que é isto? Olá! Estás a ouvir vozes, Carlos? Estou a ouvir vozes, mas vozes vindas do além. Tinham saudades minhas. Laura, duas semanas... Kind of. Tens que fazer a justificação de faltas agora. Não tenho que fazer justificação isso para os ouvintes. Isso é um camarão tigre, já sabes como é que é. Ah, pois, aquela cena do marisco. Carlos, és corrupto. Ah, desculpa. Porquê? Lá. Toda a gente gosta de um bocadinho de camarão. O que é que isso tem a ver com corrupção? Não sei, ele pediu justificação ou camarão tigre. Isto pareceu-me aqui um... É uma justificação suborno. Em géneros. É uma coisa assim mais isso, real. Pronto, não interessa nada. Olá, caros ouvintes. Pronto, se tinham saudades da Laura. O que é feito da rapariga do aquecimento verbal? Só aquela miúda. Destas últimas vezes. Tem a mania vezes, que fala. Só falam aqueles dois gajos, pá. Pois é, realmente coisas, isto ficou um bocado masculino demais. Mas olha, Laura, gostaste de outras emissões que nós fizemos sem ti? Olha, eu gostei sim, não estavas à espera que eu ouvisse as emissões, não é, Carlos? Era só para ter a minha confirmação. Lamento só, eu ouvi. Eu não sou como alguém que falta e depois não ouve. Bem, bem. Vá, ponto de ordem. Não és tu, Carlos. Ah, não. Bom, sim. Ah, bom. Calma, ah, bom. Pronto, vamos ter calma. Bem, esta semana não temos o trio de residente todo reunido. Uhul. E temos também uma participação especial. Uau. Temos connosco Inês Antunes. Muito Olá. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Inês. Olá, Inês. Olá. Oi, Inês. Pronto, já agora, né? Toda a já gente. Já agora. Olá, então, a Inês é minha amiga já há alguns anos. E há muitos anos. Há muitos anos. Há demasiados anos, para ser verdade. Era eu há demasiados criança. Anos. Isto ainda agora começou, já me está a dizer estas coisas. Eu tinha aqui há 2 anos e meio, portanto. Talvez, não, pai. Ele é, que já é então... Sim, já é de infância. Está bem. E a Inês manda-me com alguma frequência algumas notícias ou alguns vídeos curiosos para o meu Facebook, relacionados com o ambiente, porque é uma área que também te interessa, não é? Sim, sim. E eu desafiei a Inês. E a Inês aceitou o desafio. E fizeste muito bem. Inês, fala-nos um bocado de ti. Não há muito a dizer. Pronto, sou a Inês, tenho 26 anos, e não 30, já agora. Carlos, toma! Esta vai ficar private joke. Toma! E sou animadora sociocultural e pronto, e realmente interesso-me por estas questões do ambiente e... Pronto, e vim experimentar o que é que e fizeste fazem. Muito bem. Vieste ter com os malucos, faz vim, bem. Vim ver. Sim, sim, é. Aliás, nestes... Com os malucos e com o Carlos, atenção, porque o Carlos não está aqui no grupo pera, dos malucos. Espera que o Carlos não é... Oi! Olha, o Carlos hoje está muito... Como é que eu vou dizer isto? Eu cheira-me que isto vai acabar bem, vai correr bem, emissão, quando os microfones Inês, se desligarem, é que vai haver muita chatice. Mas pronto. Inês, muito obrigado por teres aceito o meu desafio e vamos então arrancar com a emissão desta semana. Esta semana temos algumas coisas para falar. Aliás, podíamos falar de muita coisa esta semana. True. Já lá vamos. Eu vou começar por um estudo que achei bastante curioso, de uma ONG, que é a Carbon Disclosure Project, que então fez um estudo... que vocês também devem ter ouvido falar que falou-se muito esta semana, em que concluiu que de toda a emissão de gases com efeito de estufa registada desde 1988 até agora, 71% é da responsabilidade de apenas 100 empresas. Estamos a falar de 923 mil milhões de toneladas de gases com base em carbono e metano. 923 mil milhões de toneladas. É do calor, eu não estou a perceber bem. 100 empresas. 100 empresas. Nos últimos 30 anos. Mais ou menos, sim. São responsáveis por 71% das emissões, que equivale a 923 mil milhões de toneladas. Quer dizer, vamos lá ver isto assim um bocadinho com mais calma. 100 empresas, mas as empresas cada vez são maiores e são multinacionais. Portanto, na verdade... Calma que eu ainda tenho aqui mais uma coisa muito engraçada e que tá ajuda bem. Bastante à conversa. Que é, este valor, os 923... corresponde a mais de metade de toda a emissão de gases provocada pelo homem desde 1751. 1751, o início... Revolução Industrial. Exatamente. Estou cá para isto, malta. Por... Shout out aos Por meus ouvintes. Por isso, pronto, são 100 empresas, não é assim nada de extraordinário. Não, mas a sério, as empresas cada vez... É sempre aquela história de uma empresa tubarão compra todas as outras empresas peixinhos. Portanto, é normal que agora só sejam 100, se calhar se fôssemos ao início. Desculpa, Laura, estamos a acontecer aqui um fenómeno, porque a ventoinha ligou-se. Ligou-se sozinha, atenção, sozinha. Caros ouvintes. O Hugo quase fazer, que teve um ataque. E começámos a falar disto e parou, portanto. E a ventoinha começou. Bem, vamos voltar à emissão então. 100 empresas. Sim. Agora a sério. Agora é assim, eu percebo isso que estás a dizer. Porque tu tens empresas que têm, que têm vários setores de atividade. Sim, eu sei. Eu percebo isso que me estás a dizer, mas estamos a falar de, pelo menos as que estão referidas, as principais que estão referidas no, na lista, na notícia, estamos a falar de empresas de diferentes países. Então vá, força. Portanto, a maior fonte é a indústria de carvão da China. Óbvio. Não há grandes surpresas neste aspecto. Em segundo lugar surge a Saudi Aramco, a companhia petrolífera estatal saudita, lá está, que é a empresa do ramo com a maior reserva de petróleo do mundo. You don't say... Em terceiro lugar, surge a Gazprom, a maior empresa da Rússia e a maior exportadora de gás natural do mundo. Really? Pois é. E a lista, pronto, também tem empresas como a ExxonMobil dos Estados Unidos, a Shell, que é holandesa, a BP, que é do Reino Unido, a Chevron também é dos Estados Unidos. Eu não estou a querer descreditar tudo o que tu estás a dizer, não, mas delas eram óbvias. Mas eu também não fiquei surpreendido com as empresas que apareceram. Uhum. Eu não fiquei surpreendido. Até porque são os setores que também têm emissões mais elevadas. Sim. É isso que eu ia dizer. O setor de energia, especialmente focado nos combustíveis fósseis, não é normal que seja um dos principais contribuidores para as emissões de gases de efeito de estufa. Faz sentido, não é? Sim. Vocês agora até se podem questionar porque é que foi feito um estudo deste género. Porquê, Hugo? Por isso. Porque o objetivo desta ONG é dar uma nova perspectiva ao Acordo de Paris, apelando à responsabilidade social das empresas em vez de colocar todas as medidas nas mãos da política. Carbon tax? Não, forçosamente. Mas também. Não, é dar a perspectiva de que... Diz, cara. Esta semana, não sei se foi no New York Times ou alguma coisa, houve um artigo sobre isso, sobre o carbon tax, e agora fizeste-me lembrar isso. Portanto, é debatido, esse assunto já foi debatido e acho que voltou muito à baila dos mídias, não é? Por assim dizer, a questão do implementar o carbon tax, não implementar o carbon tax, porque há cientistas de renome que defendem, mas também há uns que estão contra, percebes? Sim, é assim, eu acho que o carbon tax, o que tem acontecido é que volta ou não volta aparece nos mídias, mas depois quando se começa a fazer avanços em relação a isso, desaparece outra vez. Sim, sim. Desculpa, Hugo, nós interrompemos. Não, eu não tenho muito mais a dizer, sabem? Eu só tenho aqui uma citação do relatório, em onde, e vou citar, abre aspas. A ação climática já não se limita à direção dada pelos decisores políticos, é agora um movimento social, comandado por imperativos económicos e éticos e apoiados por quantidades crescentes de dados. Fecha aspas. Por isso, a ideia da empresa é não colocarmos tudo em cima dos ombros, ficarmos à espera que os políticos decidam, mas se estas empresas são responsáveis por 71% das emissões, podem fazer alguma coisa relativamente a isso. Não é preciso ficarem à espera que alguém as proíba de emitir. Sim, mas essa questão da responsabilidade social em qualquer empresa é sempre um bocadinho duvidosa, porque lá está, não, é uma responsabilidade social. Sim, desculpa, só uma coisa aqui do programa, alegadamente é duvidosa. Ah, sim, sim, nós temos aqui a parte do alegadamente. Alegadamente duvidosa, peço desculpa. Spot on. Efetivamente, uma coisa é a responsabilidade social no seu contexto, não é? E outra coisa é aquilo que as empresas fazem dela. Portanto, uma empresa que destrua o ambiente não vai propriamente plantar árvores na Amazónia. Portanto, alegadamente. Alegadamente, claro. Mas a Shell... A Shell. Foi quando? 1990 e tal? Já não me lembro. 5, acho eu. 5? Foi tão 4 cedo? 4 ou 5, acho que foi. Não, foi super cedo. 98? Nós trouxemos aqui uma notícia há uns tempos atrás, em que foi descoberto um vídeo da Shell. Calma, já sei o quê. Já sabes o que estás situado? Foi nos anos 80. Foi ainda mais para trás. Foi nos anos 80. E então, era um vídeo da Shell onde apresentava então que o aquecimento global era um problema e extrações e não sei o que mais, e que ele estava perdido alguns e descobriram aquilo e achou toda a gente um bocado irónico. A Shell, atenção. Sim, a Shell. Mas não deixas de ter razão. Mas há outro ponto aqui. Diz. Não, eu estava a me lembrar também do caso da BP, quando houve o derrame no Golfo. Sim. Ali na zona do México. Eles também tiveram sempre ali, ou melhor, eles ficaram um bocado ali na corda da navalha, na ponta, no fio. No fio, Na frio, na ponta, na corda, bem. Na enfim, navalha, gente, pronto. Ficaram ali no limite porque fizeram um grande estrago e agora como é que nós vamos limpar, entre aspas, a imagem? Já não vamos falar das outras empresas. Mas em relação a estas empresas, também eu acho que é uma coisa que é importante ver aqui e eu sou sempre defensora de coisas um bocado radicais e tal, mas é assim, às vezes é difícil tu arranjares alternativas para aquilo que as empresas estão a fazer. Uma petrolífera, como é que tu, de repente, vais alterar a atividade deles? Percebes? Ou diminuir sem influenciar... Não faças essa cara, Hugo. Estou a pensar. Diminuir a sua atividade sem prejudicar a própria empresa. Claro que eu recordo-me aqui já termos falado disso e eu ter dito que há empresas que fazem sempre a sua... Fazem uma mudança no negócio, não é? Por exemplo, as antigas fábricas de tabaco, não é? Muitas delas tiveram de alterar o seu negócio. Sim. E as petrolíferas podiam olhar para aí e tentar, de alguma maneira, alterar. Mas não é assim um estalar de dedos, não é? Pois. Porque estamos a falar de empresas também que são em vários países, mas abastecem o mundo inteiro. Ao mesmo tempo, eu tenho uma colega minha que tirou a engenharia do ambiente. E ela agora, por acaso, acho que até era aqui no técnico, estava a tirar uma especialização, não seria engenharia... É qualquer coisa de petróleo. Petróleo, sim. Engenharia, qualquer coisa aqui de petróleo, um doutoramento ou um mestrado. É mestrado, acho. Mestrado. E não, já não me lembro, foi na altura do que se começou a falar da exploração de petróleo e de gás na costa portuguesa, ela disse que, pronto, as coisas não eram bem como estavam a passar na comunicação social. E antes, muitos anos disso, já na altura, quando ela começou mesmo, ela dizia que existe uma preocupação real das empresas deste tipo para que não haja qualquer tipo de problemas. Sim. O que eu não duvido. Ah, mas isso é um bocado dizeres que também há preocupações de segurança nas centrais nucleares. É um bocado óbvio. Sim, pronto. É desculpa isso. Pôr nestes termos. Não, mas é por assim. Aí. Eu acho que isso se pode refletir em qualquer situação da nossa vida. Eu vou fazer as coisas bem que é para não ter mais chatices. Exato. É um bocado por aí. Isso és tu. Há pessoas diferentes de ti e há pessoas que gostam de correr riscos e gostam de deixar seguir ao sabor do vento. É verdade, é verdade. Mas eu penso que seja um bocado por aí. Agora acho que... Pronto. Achei o estudo curioso. Sim. E traz informação nova, no fundo, não é? Agora, se estas empresas vão ligar alguma coisa a isso e ter responsabilidade social, já não sei. Já é outra questão. Já é outra questão. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Pois, já andamos nisto há muito tempo a saber que as coisas, infelizmente, não são bem assim. E isso vai um bocado no caminho de algumas notícias que nós encontramos esta semana. Eu vou começar primeiro por aquelas que eu achei mais curiosas. Com mais sumo, sim. Porque achei que surgiu um fenómeno nestas últimas semanas de promessas que é uma cena que não consigo perceber. Tipo cena utópica. Opa, sim. Tipo o governo francês admitir encerrar 17 centrais nucleares até 2025. Ok, não vou comentar. É assim, eu porque é que acho que isto é, com todo o respeito, ao senhor Macron e aos franceses. Também se falava disso tudo quando aconteceu Fukushima e que eu saiba não fecharam centrais nucleares no Japão. Não. Nem sequer estão a fazer acompanhamento ali da radiação, mas isso Fukushima alegadamente continua a trabalhar. Portanto, não quero descredibilizar esta vontade, que é louvável. Desde que haja vontade, já é um começo. Mas epá, eu tenho um bocado de dificuldade em entre aspas, acreditar neste tipo de coisas. Mas é assim, nós estamos a chegar a um ponto que não pode haver só vontade, porque, quer dizer, vamos todos arder. E estamos a falar de 2025, não é propriamente muito tempo. Não é? 2025 eu ia ouvir da esquina. Por isso, eu achei que esta foi uma daquelas coisas e tal. Agora, a França não se ficou por aqui. Então, França também anunciou o fim da venda de carros a gasolina e gasóleo até 2040. Era a semana das promessas e ninguém nos contou. E não foram os únicos, porque acho que a Alemanha há umas semanas também já fez a mesma promessa. Já aqui falámos nesta temporada do aquecimento verbal que a Holanda também está... com um objetivo assim, não sei se é 2020, se é 2025, se pois é 2030, assim, mas é por uma data por aí, suspender a venda de veículos a diesel. E será, portanto, que isso pode acontecer? Pois é legal? Não sei, Laura, não sei. Lembrei-me disto agora porque o que falou desta questão, não é? E sentes esta onda de motivação vontade, ou de vontade pela Europa, não é? Eu acho difícil isto acontecer em tão pouco tempo. Sou um bocado cético nesse aspecto, porque é uma indústria que move... que movimenta milhões, houve aqueles avanços e recuos na União Europeia relativamente às emissões dos automóveis, Epá, isto que eu... Eu não quero dizer que sou cético, mas há uma um bocado a acreditar nesta vontade. E há uma dificuldade em relação a isto. Quer dizer, eu não conheço qual é o sistema e quais são as infraestruturas dos outros países. Mas, por exemplo, esta realidade de vir para Portugal é muito difícil porque nós precisamos de infraestruturas. Os carros elétricos precisam de novas infraestruturas. Precisam de toda uma rede elétrica que funcione e de espaços suficientes para cargas. Porque mesmo que já não se coloque muito, Portugal é um país pequeno e cada vez as baterias dos carros elétricos, por exemplo, têm uma autonomia maior. Exato. Mas também há eu descobri no outro dia que há veículos a gás natural. Não Sim. tinha noção. Mas, por exemplo, há 3 pontos de abastecimento em Portugal. O quê? Só? Sim, 3 pontos. E é tipo para autocarros e coisas assim. Portanto, não há quase carros a gás natural em Portugal. Eu estou a falar do gás natural porque emite menos emissões do que Eu tinha ideia que alguns postos de combustível tinham abastecimento a gás natural. Estás a confundir com o GPL. A Laura está a falar de uma coisa diferente. Está bem. Sim, o GPL vem do petróleo. Okay. Mas mesmo carros elétricos, é preciso toda uma infraestrutura que demora tempo a instalar a infraestrutura. Agora, não sei se nesses países que estão a fazer promessas, essas infraestruturas já existem ou não. Estás a perceber? Porque há sítios onde já existem autocarros elétricos com carregamento nas paragens e coisas assim. Portugal tem alguma infraestrutura elétrica já instalada. Só Sim. que foi instalada... Pera que eu vou lá chegar. Foi instalada tão cedo que alguma não funciona, que já precisa de ser renovada. E ainda mal foi usada, exatamente, Inês. Ainda mal foi usada. E agora que vai... Agora eles têm a vontade de começar a cobrar o abastecimento, que eu acho bem. Eu, aliás... Faz sentido. Faz sentido, e a própria Associação de Veículos Elétricos, acho que é este o nome, já disse que não vê... Aquilo era mais um incentivo, problema. Mas não está a resultar, um quer dizer, ao menos que haja manutenção. Eu continuo a achar que não há mais carros elétricos hoje em dia na estrada por causa do preço e por causa da autonomia. Mas devo dizer que há mais motas elétricas, porque tenho Sim. reparado nisso ultimamente, aqui em Lisboa pelo menos. Já arrancou o programa de mobilidade elétrica das bicicletas, pelo menos na zona do Parque das Nações. Verdade. Ok, só para avisar. Ah, é? Verdade. Aquele da EML que estava a concurso e tal. Fica a dica, malta. Pronto, ok. Mas de qualquer forma, já que estamos a falar de elétricos, a Volvo anunciou também que a partir de 2019 só produz carros híbridos ou elétricos. Quero ver isso. 2019. Estamos em 2017. A Volvo é sueca, portanto, toda aquela zona ali da Europa está-se a começar a movimentar, não é? Neste sentido. E aquela zona, em parte, já tem infraestruturas neste sentido, não é? É assim, esta custa menos a acreditar. Porquê? Porque Sim. híbrido é um automóvel a combustão, e com um motor a combustão e a parte elétrica. A parte elétrica, exato, faz é? Sentido. Não, esta, aliás, mais viável eu achei... de acontecer, não é isso que Sim. quer dizer? E eu sempre achei que seria Se bem que muito o espaço mais... é curto. É um ano e meio. Mas eu acho que a Volvo já tem alguns veículos elétricos, Sim, não já. sei. Já? Já tem? Não sei. O Prius não é da Volvo? Não, o Prius é Toyota. Toyota. Gente, desculpem, gente, eu não percebo nada de carro também. Aliás, eu sempre achei que fosse que era um caminho muito mais viável começarmos por passar do combustão para o híbrido e depois do híbrido para o elétrico. Verdade seja dita que também, se formos ver o primeiro Prius que foi lançado para aí em 2003, 2004, mais sim, ou menos, sim. e agora a tecnologia em si também não evoluiu muito. Continua também há essa questão, não é? Haver a promessa de o híbrido é o intermédio e depois ficarmos no híbrido. Pronto, e também e depois esbarra sempre na parte do preço. Mas eu li recentemente algo sobre o assunto que dizia que já os carros elétricos, ou pelo menos híbridos, já começam a ser vendidos mais ou menos ao mesmo preço dos carros a diesel-gasolina. A questão depois é mesmo infraestruturas, é o investimento que estás a fazer Sim. e o retorno que tens desse investimento demora sempre mais tempo quando estás a falar de carros elétricos ou híbridos. Yeah. E o problema das pessoas neste momento é esse. Yeah. Quer dizer, o problema do ambiente em geral é esse. Exato. O I também, que isto é um bocado de reciclagem, aliás, foi a Inês que me falou disto, dos, pelo menos quantos? 200. 200 pessoas mortas em 2016 por protegerem o ambiente. Já, aqui trouxemos um tema similar na temporada anterior. Já, aliás, acho que até foste tu que trouxeste. Fui eu que trouxe, e foi na altura que morreu a Berta Cáceres, lembram-se? Sim. Uma ativista muito conhecida. Sim, sim, sim. Mas essas 200 pessoas foi só em 2016? Só em 2016. Isto é um estudo novo balanço da organização Global Witness. E basicamente são pelo menos 200 pessoas, portanto, se ganhar o pelo menos. Pelo menos. Não conseguem ter noção do tamanho do, claro. Da dimensão do problema, não é? Há muitas mortes que são ocultadas. Sim, mas este número é realmente surpreendente, porque eu lembro-me que na altura nós falámos de números de 2015 e o número rondava, assim, aquelas pessoas principais ou os ativistas com mais visibilidade eram 50. 200 são 4 vezes mais. Pois, só no Brasil foram 49 mortes confirmadas. Oh, então eu estou a confundir e os 50 eram do Brasil, só não sei. Só no Brasil. Epá, não deixa de ser impressionante, não é? A gente pensar... Olha nós aqui a fazer o programa, não é? Só naquela. Não vai acontecer nada, ninguém sabe onde é o nosso bunker. A nossa estufa. Estufa quente. Estufa quente. Mas não deixa de ser triste. Aquelas pessoas que se calhar fazem mais pelo ambiente, por todos nós, ao fim e ao cabo, não é? Pessoas que se destacam na linha da frente da proteção, de consciencialização, ao fim e ao cabo, e depois são as pessoas que são culpabilizadas ou são essas que desaparecem. Pá, E não são só essas, sim, não é? Se pensarmos na Amazónia, estamos também a falar da população indígena e tudo mais que vive ali. Exato. E eles simplesmente passam por cima. E, sim, é verdade. Pronto. Sim. E se calhar é mesmo literalmente passar por cima, infelizmente. Pois, mas há aqui uma questão que me deixa um pouco preocupada em relação a isto, que é: quanto mais presentes estiverem as alterações climáticas, mais acerrada vai ser a luta pelo combate às alterações climáticas, e pode acontecer, atenção, eu não estou a dizer que vai acontecer porque eu não sou vidente, pode acontecer haver mais mortes porque torna-se uma coisa mais de extremos, não é? Aqueles que veem o óbvio, desculpem, mas é óbvio. Aliás, há aí uma notícia do iceberg, que o Hugo até pode falar dela depois. Já vamos falar disso. Há o óbvio e há o contradizer o que está a acontecer. Então cada vez fica mais acerrada essa luta, não é? O que eu acho é que isto começa a ser uma notícia frequente. Pá, de um ano para o outro. Todos os anos eles fazem a lista, sim, sim. Por isso é que acredito que este pelo menos começa a ser mais controlado. Até porque também... eu acho que também é do interesse das pessoas que fazem este tipo de trabalho saberem que estão a fazê-lo e sentirem-se protegidas, no sentido em que, pá, as pessoas sabem que eu estou a fazer isto, não pode acontecer nada, senão... Vejo a coisa por outro lado, Hugo. Eu acho que isto pode desmotivar muita gente que... Também. Pode querer proteger ou pode querer tomar uma ação, não é? E... por saber este tipo de coisas, pode-se desmotivar bastante e quem vai perder somos nós. Pronto, estou a ver um bocado o lado pessimista da coisa, mas... Não sei, eu acho que eu diria não necessariamente, porque há muitas revoluções, entre aspas, que acontecem que eram muito combatidas, não é? A mudança de casos, sei lá, tipo, a segregação e coisas assim. E eu não... Atenção, gente, eu não estou a tentar pôr no mesmo pé o racismo e questões ambientais. Quero só deixar isto claro. Próxima notícia. Vamos passar para uma notícia diferente. Não, diferente. É aquele pedaço de gelo que desprendeu da Antártida. Aquele pedacito. E que ninguém diz, ou ninguém sabe dizer ao certo qual é o tamanho daquilo. Uns dizem que é do tamanho de Porto Alegre, outros que é do dobro do tamanho do Luxemburgo, outros dizem que é do tamanho do Algarve. Ou maior que o Algarve. Pronto, era grande. É a coisa que se sabe é que, pronto, era incrivelmente grande. Eu pergunto-me se aquilo, tipo, embater contra um continente... Epá, eu também acho difícil. Será que faz uma montanha? Estou a brincar. E vinha a ver. Mas lembrei-me daquela notícia dos... Ai, dos outros que criam... Na Arábia, ou não sei pois, onde. Pois, do Dubai queriam ir buscar uns icebergs, que era para arrefecer ali o clima. Quem sabe se não foram já eles podem desagregaram. Podem lá ter com pinguins e tal, nunca se sabe. Mas eles falavam em turismo naquilo, usar aquilo como turismo. Porque hoje em dia tem que fazer dinheiro. Quem é que nos diz que alegadamente não houve ali... Não, é mentira. Epá, é que este iceberg já era... A fissura existe desde a década de 1980. Exato, desde 80. É, não, a sério. Tentar a planear isto desde 70. Exato, quem sabe. Teoria da conspiração. Epá, ora. Isso eu também... deixa-me ver aqui, abri a notícia. Isso, tem água suficiente para encher 462 milhões de piscinas olímpicas. Uou. Muito bem. Mais alguma informação, Carlos? Pois é, aquelas informações que vocês já disseram, né? Que é o quarto do País de Gales, é da área de Porto Alegre, é o tamanho do Algarve, tem aproximadamente 5.800 km², essas coisas. Espera aí, eu vou dizer só uma coisa muito estúpida. Porto Alegre é do tamanho do Algarve? Eu também acho que isso é estranho. Eu também, mas eu deixei ir, né? Porque pronto, quem está a ouvir vai perceber. Okay. Quem escreve vai saber do assunto. Só fiquei confusa, mas pronto. Não, é que as fontes não são... Não batem uma com a outra. Não, ora... Mesmo que seja o distrito... Não. Mas é uma coisa que eu acho muito preocupante. Até porque as pessoas pensam sempre: ah, o gelo, não sei o quê, o nível do mar. Mas não é só isso, tem a ver também com os gases que estão presos nesse gelo. Que metano e daí para cima, efeito de estufa cada vez pior, é grave, gente. Inês, estás a falar muito pouco, mas o programa também já está a chegar ao fim. Eu ia aproveitar agora para te perguntar, qual é que achas que é assim o problema assim, que te preocupa mais em termos ambientais? Ui, eu acho que a falta de ação. Falta acho de que ação. Não se fazer, quer dizer, faz-se alguma coisa, mas na prática demora-se e os problemas estão lá há muito tempo. Aliás, não sei e na prática ainda não se viram muitas soluções efetivas. Não sei se vocês repararam, mas anda-se a falar... Tem que ser ou não é preciso? Não, é não, óbvio, não, não, é isso é muito aqui, óbvio. Aqui é óbvio, pronto. Não citaste nomes, não há problemas legais. Anda outra vez toda a gente na rua. A falar do Acordo de Paris, mas continua sem se fazer muita coisa. Porque, assim, desculpem aliás, usar esta expressão. O senhor Trump até veio ao dia da Bastilha de França. Desculpem lá eu dizer esta expressão. Cão que ladra não morde. Gente, não vou dizer para pararem de ladrar, mas... Temos de parar de falar do assunto e fazer alguma coisa. Sim, porque se cada um de nós fizer a sua parte, já é qualquer coisa. Pode... E sim, já só ouviu esta frase mil vezes, mas é verdade. Já, é verdade. Não. É a pura da verdade. É isso que nós aqui estamos a fazer. Nós estamos a fazer a nossa parte, mas também não é só isto. Nós também estamos só a falar, mas pronto. Reciclamos e tal. Não. Nós fazemos a nossa parte. Não, tu dizes aqui na rádio. Aqui na rádio. Nós temos uma consciência ambiental. Se tu não tens, eu acho que temos. Se tu não te sentes assim, eu acho que sim. Acho que nós temos... Carlos, tu hoje estás muito sério. Desculpa, fui posto aqui no lugar do sério, tenho que estar sério, não é? Mas isto não é o lugar do sério de todo. Aí é o lugar do sério. Bem, isto... Como isto, assim? Isto não é uma cena séria, este programa. Isto não é nada sério. Mas este programa está a chegar ao é fim. É sério. Oh. Opa, oh Inês. Foi muito rápido. Nem falaste, Inês. Posso voltar? Podes. Claro. Por acaso até podes. Vem cá depois. Sim, olha, por favor, tipo, ajuda-me. Está bem, para compensar as coisas, não é? Pronto. É a Laura, quando tem uma convidada, uma pessoa, rapariga para falar, fica muito, fica... Fica o quê? Fica... Contente. Contente, tenho de levar com vocês os dois, tipo, sempre. Oh, Laura, não sejas assim. E nunca pode... Não temos tempo para estas coisas. Meta cassete. Não temos tempo para estas coisas. Bem... O Aquecimento Verbal passa pronto. Todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia e ao sábado também na Rádio Ideias às 2 da tarde. Na Rádio Zero é aos domingos às 6h30 da tarde. As repetições são quarta-feira à 1 da tarde na Rádio Utopia, também à quarta às 2 da tarde na Rádio Ideias e na Rádio Zero é terça-feira às 10 da manhã. aquecimentoverbal.blogspot.com e aquecimentoverbo@gmail.com. Quero só dizer que isto podia entrar em questões de feminismo, mas eu não vou entrar aí, tá? Epá, na igualdade não, de género. Não, por favor, até não. Até para a semana, pessoal. Nada disso. Inês, muito obrigado por teres vindo. Obrigada, Inês. Tens que voltar para falar mais um bocadinho. Fica combinado. E pronto, para a semana a mais. Até para a semana.